Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, 9 graus aqui. Como é, qual é a temperatura aí? Que deve estar uns 22, 23, por aí. É mesmo, né? Sim. Tão calor assim, uau. 9 graus? É, tá, desculpa, 10 graus. Barbaridade, é. Meu amigo. Isso, você é. Mora em andar muito alto, Marco Antônio? Eu moro no 13º andar. Uhum. Muito vento. Aham, até uma vez... Até uma vez a gente quando citou até a Maluquete, que até vai tocar hoje pro tal da Kate Bush, aquele filme Wuthering, aquela canção dela famosa Wuthering Heights, que é o mundo muito invante, né? Vou te contar. Eu acho que a beirada dos. Tipo assim, a moldura nas janelas, sabe? Eu acho que não foi muito bem feita. Vou te contar, cara. Entra um vento, começa um. Se o cara não tiver o coração forte... Ele morre. Não, falando sério, dá um temor, assim. Por sinal, tô até meio, assim, apreensivo, que logo mais a tocar, mas não vai ser o Mozart, o Ivantes dela, vai ser o Babushka, que também é meio assustador. Babushka. Vamos pra primeira? A canção, vou te contar, né? Mas o entrevistado de hoje, o Douglas MCT, vai aparecer logo mais. Ele até pediu assim que ele acaba o trabalho, tipo, ele vai ser trabalho tipo 18h25, ele falou que ele pode atrasar uns 5 minutinhos, okay. Mas já confirmei com ele tudo. Mas igual tem bastante assunto, acho que vai fechar tudo, vai dar tudo bem. Vamos ver então, começando nosso garimpo musical aí, vamos ver, canção dos anos 50? Bora! Vamos lá? If I had a golden umbrella with the sunshine on the inside and the rainbow on the outside, if I had a golden umbrella, a wonderful world it would be. Your heart can get so melancholy when the bright skies you're under turn to lightning and thunder. The blues come along like a trolley, a clanging around all a spree. But if I had a golden umbrella, such wonderful things could be done. When it stormed up above, all the folks that I love could come under and laugh in the sun. Like if I had a golden umbrella, with the sunshine on the inside and the rainbow on the outside. If I had a golden umbrella, a wonderful world it would be. But if I had a golden umbrella, such wonderful things could be done. When it stormed up above, all the folks that I love could come under and laugh in the sunlight. If I had a golden umbrella, with the sunshine on the inside and a rainbow on the outside. If I had a golden umbrella, a wonderful world it would be. A wonderful world it would be. Estou me sentindo naqueles salões maravilhosos, com lustres, em Viena. E Fabel e Poppins voando, né? Exatamente, em Viena. Mas uma música completamente clima, não o timbre de voz, né? Mas lembra um pouco aquele clima meio da Mary Poppins, com a grande, eu achava lindíssima até, ainda é bonitaça, a Julie Andrews. Sim. Essa cantora, né, Alma Cogan, o nome dela, essa canção é de 53, chamada If I Had a Golden Umbrella, ou seja, se eu tivesse um guarda-chuva dourado, no caso seria mais na pegada encantado, né, porque até a letra fala, né, se eu tivesse um guarda-chuva dourado, que dentro dele tivesse o brilho do sol e fora a chuva, eu seria um mundo maravilhoso. Ai, que meigo! Bem meigo, né? Pois é, até como tem essa pegada meio de fantasia, e logo mais vai estar falando com um dos novos mestres do suspense, da fantasia, no caso, na área literária, a gente vai, então já estamos aí preparando o campo aqui. Então, no caso, o nome de batismo da Alma Cogan, né, sobrenome C-O-G-A-N, o nome verdadeiro era Alma Angela Cohen, C-O-H-E-N, né, ela é família de romenos judeus, o apelido dela era Garota com a risadinha na voz. No período que ela cantou, ela foi a mais cara entertainer feminina da Inglaterra. Ela nasceu em 1932 e faleceu em 66, com apenas 34 anos de idade, de câncer no estômago. Ela chegou a cair até enquanto se apresentava na Inglaterra, com dores horrendas, e há boatos até que ajudou o câncer, digamos assim, a se formar, foi que ela fazia um tratamento meio que não tinha sido aprovado pelo Conselho de Medicina do Reino Unido, que era um tratamento baseado em injeções de um produto que não era aprovado, né, para emagrecer. Então ela fez muito sucesso entre seus 20 a 25 anos e faleceu, como eu falei, com 34 anos. Ela, um dos maiores êxitos da carreira dela foi Little Things Mean a Lot, ou seja, pequenas coisas, coisinhas significam muito, que é uma canção de 54, perdão, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, e a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um pedaço, ela chegou no número 11 das paradas de sucesso do Reino Unido. Ela é então, muito, muito popular, ela é londrina, e é isso que a gente pode falar um pouco, falando um pouquinho dela, assim. Então, vamos para um trechinho, por favor, do Little Things Mean a Lot, 54. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6 on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. You don't have to buy me diamonds and pearls. A voz dela é linda, viu? Lindíssima voz, né? E essa canção, Little Things Mean a Lot, já é ela tentando ficar mais madura no sentido das letras, né? Porque ela, como ela começou muito, muito cedo, ela já estava sentindo uma certa dificuldade em ser levada a sério como uma cantora que não fosse só de cançõezinhas mimosas. Então, foi isso aí, Little Things Mean a Lot, canção eu adoro, 54, já vi um trecho, e obviamente só na Showtime. Deixa eu ver. Vale dizer que ela nasceu, ela nasceu na verdade na parte leste de Londres, né, em Whitechapel. E como eu falei, faleceu aos 34 anos. Então, vamos para os anos 60, pode ser? To my name, reckon I'll always be the same. A lot of people say I'm through, but I don't care if they do. So what? I've still got you. As long as you're in love with me, that's the way it's gonna be. Well, maybe I'm a little blue. Nothing new. So what? I've still got you. That's right. Come on now and squeeze me tight. That's nice. Every time you kiss me, I'm in paradise. I love you, baby. Yes, indeed. give me everything I need. And all the other chicks I knew, I wonder where they did that too. So what? I've still got you. Yes, indeed. You give me everything I need. And all the other chicks I knew, I wonder where they did that too. So what? I've still got you. So what? I've still got you. Ai, Marco Antônio. Maravilha. Ah, só assim, ó, não sei porque eu me atrapalhei um pouco aqui, então só para dizer da cantora Alma Cogan, que a gente ouviu antes, ela pode ser ouvida num documentário chamado Last Man on the Moon, sobre o astronauta Jim Cernan, tá? Que é um astronauta americano, e sobre a vida dele após os anos 70. Então, então agora já que tocaste aí com So What, a canção essa que a gente ouviu na íntegra, basicamente quer dizer, e daí, é uma canção do cantor Johnny Kidd, com dois Ds, né, K-I-D-D, desde Davi, and the Pirates, é uma canção de 61, não fez sucesso. O maior êxito desse grupo foi Shaking All Over, que seria algo como Se Requebrando Inteiro, que é de 60. Esse grupo de rock and roll, grupo inglês também, grupo de Londres. Como eu falei, o líder, Johnny Kidd, esse grupo durou de 59 até 1966, o nome dele de batismo, Frederick Heath, H-E-A-T-H, nasceu em Londres em 35 e ele faleceu em 66. O Johnny Kidd se vestia de pirata, antecipando em vários anos cantores performáticos, tipo David Bowie, Alice Cooper e o Adam Ant. Foi dos poucos ídolos dos anos 60 no rock britânico que não imitava o Elvis Presley. Ele faleceu com 30 anos de idade em Lancashire, em 1966, com uma batida de carro. O interessante é dizer que no carro estava o baixista original do grupo The Pirates, nesse grupo que ele liderava, o Nick Simper, que só teve uns arranhões no rosto, quebrou um braço, e ele depois virou um dos integrantes originais do Deep Purple. Deixa eu ver, o Kidd, Johnny Kidd, pode ser ouvido, o trabalho dele pode ser ouvido em trilhas como Uma Garota Irresistível, A Praga Assassina. Essa Praga Assassina era até uma sequência de um filme sobre ratos mutantes. O original até era, como é que era o título? A Fúria das Férias Atômicas 2. A Fúria das Férias Atômicas era o original, e esse Praga Assassino seria A Fúria das Férias Atômicas, das Férias Atômicas 2. E também num episódio do Mr. Bean, seriado aquele com Rowan Atkinson. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do Shaking All Over, de 60? Ah, mas não. É lógico que a gente vai ouvir. Por favor. Aqui você pediu, tocou, ganhou. Bom, agora eu acho que nós vamos pro grande medo do Marco Antônio. Então, Marquinho, calma que eu tenho que me preparar psicologicamente. Então, a gente ouviu aí o grande Johnny Kidd, com dois Ds, and the Pirates. Eu tô tentando ganhar um tempinho. Tá? Mas, de qualquer forma, né, a gente tem que encarar a realidade assustadora. Tem que encarar. Agora, anos 70, essa canção, na verdade, fala de terror até foi escolhida, que o nome é Hammer Horror. Ela tem uma homenagem aos filmes da grande produtora inglesa Hammer. Produtora, né, eu me lembro pequeno assistindo de madrugada na TV, ainda existia, eu me lembro, Coruja Colorida. Sim. Né? Pois é, então assistindo Drácula, o Príncipe das Trevas e os Ritos Satânicos de Drácula, com Christopher Lee. Você lembra de uma outra? RKO Radio Pictures? Claro, claro. É. RKO. É, no caso, essa Hammer, né, foi a produtora de filmes de baixo orçamento inglesa. E lançou gente como, dá pra dizer que tornou mundialmente famosa, de pessoas como o Sir Christopher Lee, o Peter Cushing, o Michael Green, a Yvonne Fournier, o Dennis Waterman, Barbara Shelley, no caso, e os favoritos que eu, dessa produtora que eu vi, os Ritos Satânicos de Drácula e o Drácula Precisa das Trevas, eram estrelados, obviamente, pelo Christopher Lee. A produtora até era de dois britânicos chamados, um deles era o Jim Carreras e o outro é o William Hinds. E quem pensa, muita gente, né, com mais de, sei lá, 40 anos, quando pensa em Drácula, a múmia, ou Van Helsing caçando Drácula, ou Frankenstein, pensa, obviamente, nessas produções de baixo orçamento, mas de muita classe, assim, e muitas vezes, até muito violentas, até, que foram feitos pela Hammer, né? No caso, quando se pensa no Drácula entrando com um ar assim de tarado assim, pela janela, né? E aquelas mulheres lindíssimas, loironas com, nossa, como é que pode dizer assim, com atributos pneumáticos, muito atraentes, né? E ele chegando assim e a gente saca aquela tensão sexual, normalmente se pensa, obviamente, nos filmes da Hammer. Exatamente. Né? Então, vamos no caso agora. Ah, vamos lá, Marco Antônio. Essa cantora, coragem. Kate Bush, cantando de 78. Coragem. Hammer Horror. Coragem. Vamos lá. Marco Antônio. Sejamos justos. Essa canção é que fala sobre o horror da Hammer, né, da produtora Hammer, que é uma homenagem aos filmes britânicos de terror. Eu acho, por sinal, uma das mais leves dela. Né? Essa música eu acho bem bonita, né? A canção de 78 não fez sucesso. A gente daqui a pouco vai tocar um trecho de uma que é meio assustadora, que é a Babushka, que é de 1980, mas falar um pouco dela, né? A Kate Bush nasceu em 30 de julho de 58, em Kent, na Inglaterra, apesar de, fora do Reino Unido, ela ser mais conhecida por Babushka e, obviamente, Wuthering Heights, né? Que é aquela homenagem à obra da Emily Bronte, né? O mesmo Morro dos Ventos Uivantes, ela, no Reino Unido, ela é meio que uma instituição. Ela teve vários hits nas paradas lá e continua se apresentando com muito sucesso. Ela não é só uma cantora, é uma espécie de artista performática, né? Uma performance artist. E ela gosta desse clima meio etéreo, e daí pra, quer dizer, algumas pessoas chamam de etéreo, eu chamo em geral de assustador. Mas de qualquer forma, ela é belíssima, né, uma super bonita, demais, essa voz linda. Só que eu me lembro a gente comentando até, João, há um tempo, que, né, eu falando assim, olha, eu moro desse terceiro andar, mas se me batesse na porta a Grace Jones, né, e o Gene Simmons vestido de diabo, né, cuspindo sangue, eu pularia da janela. Então imagina, eu fico imaginando agora se eles tivessem acompanhado da Kate Bush. Eu meto ela bala. Eu meto bala. Se eu tiver com uma 12 na mão, eu meto tiro de 12 neles. Não sobra um. Ai, a Kate Bush pode ser ouvida de umas 42 trilhas sonoras, como, por exemplo, Brasil Filme, aquele filme que tinha a participação do Robert De Niro, era com Jonathan Pryce, dirigido pelo Terry Gilliam, do Monty Python. Até gente que não conhece o filme fica pensando que é uma homenagem ao Brasil. Não é. O filme é sobre uma sociedade utópica, uma sociedade assim, meio George Orwell, num futuro, e até no caso era chamado de Brasil, porque o cara tinha um sonho, o ser oprimido, o protagonista oprimido, assim, de um dia se mandar para algo paradisíaco. Então na cabeça dele, esse lugar paradisíaco tinha como trilha sonora Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, né? Também a Kate Bush pode ser ouvida em Ela Vai Ter um Bebê, que é um filme que eu gosto bastante, até com Kevin Bacon e Elizabeth McGovern, dirigido por um cineasta que eu amava, que faleceu, John Hughes, e séries como Miami Vice, Os Simpsons e CSI Miami. Vamos tocar um trecho, então, por favor, agora sim, agora é a fralda geriátrica, 1980, Babushka. She knew exactly what to do. Pseudonym to fool him. She couldn't have made the worst move. She sentenced him to bloaters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by. She was when she was beautiful. She sang the letter I. Babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. Babushka, babushka, babushka. Aê, sofreu, hein, Marco? Obrigado, obrigado. Mas o Wuthering Heights ainda dela ainda é mais intenso. Eu só tô começando, eu acho, a me acostumar, depois de ter ouvido umas 10 mil vezes. No caso... olha só o sucesso dessa canção. Essa canção foi lançada como compacto em 1980, ficou 10 semanas nas paradas de sucesso do Reino Unido, chegando ao número 5, foi a posição ao quinto lugar. E foi na Austrália um sucesso ainda maior, onde chegou ao número 2, no top das paradas, e foi um dos 20 compactos mais vendidos naquele ano na Austrália, então lá na Oceania. Então... deixa eu ver, é isso aí, a canção Babushka, que é essa que eu resolvi um trecho, que obviamente eu queria agradecer até o João e ao Fufunha por não ter me tocado muito mais. De qualquer forma, a história sobre uma esposa que está desconfiada do marido e quer testar a lealdade dele e fica enviando recados pro cara, assinando como se fosse essa mulher misteriosa de nome Babushka. Eu imagino que ela deve ter matado o cara, né? De susto. Com requintes de crueldade. Exatamente, exatamente. Através de bilhetes ela foi cruel, assim como poucas pessoas. Então, vamos pros anos 80, por favor. Canção de 84, que não fez sucesso. Peraí que nós já vamos lá. Sem pra problema. 84, deixa eu achar aqui, minutinho. Anos 80. O nome da canção é In Suspense. In Suspense. Isso. De 1984, de um grupo britânico. Eu pensei que você ia pedir para ouvir outra qualquer da... Da Kate Bush? Kate não, Bush. Por hoje tá bom. Já tinha tocado até outra em Heights, né? Mas se você quiser, a gente pode tocar, não tem problema. Não, eu queria te agradecer. Tá bom, sim. Então tá, vai obrigado. Lá. Obrigado. Agora vamos pro suspense. In Suspense. In Suspense. Preparando o terreno aí pro Douglas MCT de falar com a gente. Is it the glow of evil that presents itself again? With one rule for the species and another for the man. Os caras tomaram heroína preta na veia, viu? Na jugular. Esse grupo aí, o nome é The Fix, né? F-I-X-X. O nome é canção In Suspense. seja, quando o cara tá num clima de suspense. É uma canção de 84, não fez sucesso. Esse grupo teve um grande hit na virada de 82 para 83, chegou até aos top 20, a parada de 20 maiores sucessos nos Estados Unidos. A gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco. É uma canção chamada One Thing Leads to Another, ou seja, uma coisa leva a outra. Essa banda londrina, né, uma banda londrina de rock and roll com New Wave, eles começaram em 79 com o nome, a banda tinha outro nome, era Portraits, ou seja, Retratos. A banda começou com Cy Kerning como cantor e Adam Woods na bateria e percussão. Eles eram colegas de faculdade. Eles até sofreram, é muito interessante citar esse lance de droga, porque eles sofreram grande pressão da gravadora MCA Records, que odiava o nome, porque The Fix, só F-I-X, dá uma alusão sim a vício, quando o cara tá assim doido por drogas pesadas. Tá fissurado. Então, tá fissurado, exatamente. E daí eles chegaram a um acordo lá, tá bom, vamos colocar mais um X, que menos a palavra F-I-X-X, Fix, não quer dizer nada. Né? Eles podem ser ouvidos em trilhas como filmes, de filmes como Procura-se Susan Desesperadamente, Ruas de Fogo, que é um dos maiores filmes de culto na TV no Brasil nos últimos, diria assim, nos últimos 20 anos. É um filme que está sempre sendo reprisado. Flat, Assassinato por Encomenda, na minha opinião, dos, de repente, três melhores filmes que o Chevy Chase estrelou. Espião por Engano, De Caso com o Inimigo, e séries como Arquivo Morto, Miami Vice e Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do One Thing Leads to Another. Marco Antônio, então, vamos para o seu convidado. Vamos lá. Gente, a entrevista está na honra de poder falar com o Douglas MCT. Ele é roteirista, designer gráfico e escritor. Ele nasceu em Socorro, à margem do Rio Mantiqueira, umas 3 horas da capital paulista. Cursou criação e produção audiovisual. É criador e roteirista do mangá Hansel e Gretel e editou a revista Neo Tóquio. É autor de livros como Coletor de Almas, com lendas baseadas em... Tem um background assim, de lendas etruscas e nórdicas. Necrópolis, A Fronteira das Almas. Necrópolis, A Batalha das Feras, que tem um pouco de mitologia cigana. E roteiros de HQs da Turma da Mônica e para a série de animação infantil A Galera Animal, que é a produção da Nestlé em parceria com a Rede Globo. Então quero dar as boas-vindas. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, querido. Então vamos conversar então um pouquinho. Fala, querido, quero te agradecer pelo seu tempo, sei que chegou voando em casa, mas me diz assim, como é que esse teu interesse, né, sendo criado na cidade de Socorro, no interior, assim, como é que teu interesse pelo sobrenatural começou? Olha, é bem curioso, porque desde criança eu já tinha esses interesses creepy, né? Eu comecei lendo Turma da Mônica, Disney, né? Mas eram as histórias, O seu interesse pela leitura começou pela leitura de histórias em quadrinhos da Mônica? Exatamente. Tá. Exatamente. Foi onde começou, por volta dos 3, 4 anos de idade, inclusive. Que legal. Eu aprendi a ler mesmo com Mônica, né? E aí Disney, ao mesmo tempo, né? Mas o que me chamava atenção, por alguma razão ali, por exemplo, era as histórias do Penadinho, né? Uhum. Na Disney tinha algumas aventuras um pouco mais sombrias do Donald, do Mickey, uhum. né? Uhum. Que me chamavam atenção. E aí depois fui pra Turma do Arrepio, que era um gibi muito famoso nos anos 90, que, né, que fazia frente a frente aí com Mônica na época, né? Até teve programa na Manchete depois, né? Uhum. Tinha uma pegada sobrenatural, né? Sim, sim. Que eram, na verdade, os monstros da Universal em versão kids, assim, tipo pegada uhum. da Mônica mesmo, né? Uhum. Então eu já tinha essa coisa que me fisgava, me interessava muito, né? E eu, uhum. se eu não me engano, eu devia ter, não sei, 10, 11 anos aqui, talvez esteja entregando a minha idade, né? Mas eu, quando eu vi Drácula, do Coppola, no caso, né, uh-huh. de 92, né, Drácula. Não sei uh-huh. se eu vi na época, não sei se eu vi em 92, se eu vi em 93, né, não lembro agora, mas eu fiquei fascinado com aquilo, né, falei, caramba, né, obviamente que eu não tinha um senso crítico, né, e uma visão, assim, como eu tenho hoje em dia, obviamente, mas eu fiquei fascinado por aquilo, e aquilo acho que foi meio que uma catapulta pra mim, assim, em outros sentidos, né, de buscar outros tipos de leitura, né, tanto na literatura, quanto nos quadrinhos, quanto em outros produtos, né, séries, animações, sim, sim. Sempre em busca do sobrenatural, mas obviamente que eu sou também eclético, então eu sempre consumi sim. todos os gêneros, sim, né, mas esse sobrenatural também sempre teve uma paixãozinha maior, né. Mas assim, querido, quer dizer que dá pra, se tiver que enumerar em ordem, assim, primeiro a tua intro por esse lado que catapultou esse teu lado criativo. Então começou com histórias em quadrinhos, daí depois dirias que cinema e daí literatura. Como é que foi que a literatura chegou na tua vida? Olha, na verdade os quadrinhos foram realmente o começo de tudo, né? O interesse pela leitura veio dos quadrinhos. Desculpa que eu vou dar uma tossidinha, que eu tô levemente gripado, então peço desculpas se eu tossi no meio do áudio. Então, e aí a literatura, na verdade, ela, assim, o cinema sempre esteve ali, mas não era uma coisa como se fosse algo que eu gostaria de trabalhar, porque eu não tinha muita noção disso quando eu era pequeno, né? Entendi. Mas a literatura, já com 10 anos, eu escrevi um livro chamado Sherlock Douglas, né? Eu não sei nem o que eu fiz com isso aí, era um caderno. Que idade, né? Isso, que idade? É, uma loucura, nem sei como é que era a história, porque assim, eu fiquei muito fascinado. Com que idade, querido? Com porque que idade? A leitura mesmo, ela entrou na minha vida na época da escola também, né, na literatura. Sim, mas né? Com que idade escreveste esse Sherlock Douglas? 10 anos. Uau, que legal, que legal. É. Não, eu tô te perguntando isso, porque outras pessoas que a gente já entrevistou aqui no programa, também demonstraram ter, tinham talentos na escrita que são muito visuais. Sim, então sim. Por isso que eu fiquei imaginando daqui a pouco que fosse uma pessoa meio viciada em cinema. Sim. Porque é muito visual, a gente vai lendo o que tu escreves e consegue visualizar completamente, assim, ele é super descritivo a tua escrita, né? É, eu vou fazer um resumo, assim, né? Meio que emendando a pergunta anterior com essa, assim. Uh-huh. Que assim, a Droga da Obediência, por exemplo, foi muito impactante pra mim nessa época também, né? Eu devia ter 9, 10 anos, leitura de escola, né? Eu já lia livros ilustrados, mas as leituras, assim, que eram somente livros mesmo, sem depender de uma arte pra, né, me cativar, foi mais ou menos a coleção Vagalume mesmo que me cativou. Claro, que me grande coleção mesmo, Vagalume. Né? Que é toda essa minha geração aí. Claro, anos 80, claro, claro. 90, né? Então, e tinha muita coisa de suspense, né, que flertava claro. Com o terror e com a aventura, que é uma coisa que sempre gostei muito. E com garotada fazendo investigações, né? Sim, sim. E o cinema sempre me fascinou, né? Indiana Jones, muito fortemente, muito mesmo. Né? Na época, De Volta para o Futuro, que é uma coisa que até hoje claro. Está comigo. Uhum. Né? E, enfim, diversos outros filmes, Jurassic Park, muito tempo depois, né? Já estava um pouco claro, mais crescido, claro. Vamos colocar assim. Então, é um repertório muito vasto, né? Então, sim. sempre emendando isso com desenhos animados também, que, nossa, na época da TV Cultura... Era muito rico, né? Uhum. E de séries e quadrinhos. Então, na verdade, eu sempre coloco que esse repertório todo é responsável pela minha formação na hora de contar uma história. Seja uma história em quadrinho, seja um livro, né? Entendi. Eu sempre procuro levar essa coisa visual, né? Entendi. Por exemplo, quando eu escrevia Necrópolis, pelo menos o primeiro, eu pensava muito visualmente, eu ficava pensando até o trailer como seria, não sei o que, tinha uma coisa assim, sem perder, obviamente, as ferramentas narrativas de escrita, literária, né? Uhum. Da construção de um livro que não exatamente é igual ao roteiro de um filme, né? Tem, né, as suas diferenças de estrutura, algumas coisas, né? Então, sem perder e sem deixar isso de lado, mas eu trazia muito essa carga audiovisual, que é uma coisa que depois eu comecei a trabalhar também, cheguei a fazer curso de criação e produção de visual, trabalhar com edição de vídeo, que é uma coisa por fora do que eu já faço, né, na minha carreira profissional. Mas que ajudou a enriquecer a criatividade, digamos assim, né? Sim, tudo colaborou para esse meu lado criativo, realmente. Claro. Assim, ó, lançaste há pouco um livro que foi até quando a gente se conheceu pessoalmente, eu estava super empolgado, porque a minha única irmã, Bettina Freitas, né, e o nome da tua personagem num livro que é o primeiro de vários volumes que vai lançar, que é Bettina Vlad e o Castelo da Noite Eterna, né? Quer isso dizer, no caso, a primeira aventura, digamos assim, da Bettina Vlad e os Sobrenaturais. Né? Então, para o pessoal que não sabe, é sobre uma jovem de 16 anos que descobre apenas ser filha do Drácula. E daí ela tem, ela tem uma tentativa de resgatar uma moça das garras da Inquisição Branca, e é perseguida pelo Van Helsing, que é o maior caçador de vampiros do mundo. Então, fala um pouquinho que eu acho muito interessante o seguinte: tu reveza entre ficção para crianças, depois tem um lance mais para jovens e também para adultos, né? Me fala um pouquinho como é que é, como é que tu faz para não manter uma esquizofrenia na coisa, assim, porque quando tu tá criando, me diz assim, é como se tu estivesse escrevendo alguma coisa, às vezes, para criança e no meio da trama o enredo te pede para tu fazer a coisa mais pesada e daí ele se torna algo para adultos? Como é que funciona? Olha, eu sempre naveguei por todas essas faixas etárias, né? Mônica, fui roteirista da Turma da Mônica por uns 4 anos, nos anos 2000, né? Então eu escrevi ali para criança. O Necrópolis, quando eu pensei, na época, pensando e planejando a estrutura da história, eu pensei para um público um pouco mais adolescente, quase adulto, e obviamente sempre que os adultos podem ler também e compreender várias coisas que os mais jovens não vão compreender. Isso também vale para Bettina. O Coletor de Almas já foi um pouco mais jovem, apesar de ter momentos meio cabulosos, assim. Então é quase um livro difícil de classificar, porque o Coletor foi o único livro que, na verdade, eu não pensei numa classificação como todos os outros livros, né? Tipo, meu mangá, Hansel e Gretel, o público de mangá é muito vasto, mas eu pensei mais para o público jovem que curte suspense, aventura e um pouco de porrada. Sim, porque o Hansel e Gretel seria tipo o Joãozinho e Maria, né? É, mas é uma versão também meio dark, meio steampunk, né? Ele vai para um outro caminho, assim. Eu empresto os personagens dos contos de fada e faço uma releitura dando continuidade a isso, né? Uma pegada agora, mais gótica, Vlad, né? Oi? Uma pegada mais gótica. É, mais ou menos, não tanto, é um pouquinho. Ele é um pouquinho gótico, um pouquinho steampunk, né? Agora, em relação a Bettina Vlad, eu já pensei mesmo em adolescentes, mas não tão jovens. Só que aí, conversando com o Arthur, né, o Arthur Vec, o editor, né, editor da Vec, durante as nossas primeiras conversas, ele foi responsável por me ajudar a classificar melhor o livro. Tanto que ele deu o sobrenome de Vlad para Bettina, que antes teria um outro sobrenome, seria Bettina Draco. Era uma coisa meio bizarra, então não ia ter uma fonética tão legal. Quando ele ouviu o nome Madame Voodoo, que é uma personagem importante na narrativa, e o nome da cidade Cruz Credo, que é uma cidade lá da história, uma cidade fictícia, ele falou: olha, Douglas, isso é uma cara muito jovem, né? Um livro adulto, assim, um livro jovem adulto não é tanto assim, não dá pra levar a sério esses nomes, assim, né? Eu acho que ficaria legal mais se você direcionasse um pouco mais para um público mais jovem, né? Obviamente, mais uma vez, que alguém com 30, 40, 50 anos lendo vai pegar muita referência, easter egg, né? Que eu realmente coloco aos montes ali, não de forma gratuita, que vai ter uma experiência diferente do adolescente. Eu acho que duas leituras. Se você ler com 13 e ler com 30, você vai ter leituras distintas. Claro. Né? Como alguns livros que nós conhecemos na infância, na juventude, depois relemos e percebemos algumas coisas diferentes, né? Enfim. Como se fossem pequenos easter eggs, né? Pequenos, assim, brindes que estão ali nas entranhas da trama. Exato, né? Exatamente. Mas, assim, daí realmente eu sempre penso mesmo a narrativa num público-alvo. Só que eu tenho meu estilo, né? que já está um tanto de tempo estabelecido já aí nesses 10 anos de carreira, né? Perdão. Sem problema. E o que acontece? Então, eu realmente voltei, né? Comecei a direcionar toda a escrita do Bettina nesse sentido. O prólogo foi um dos últimos trechos que eu escrevi, porque ele foi reescrito 6 vezes. Ele teve 6 versões diferentes, que eram coisas diferentes. Ele ganhou aquele tom um pouco mais sombrio mesmo, que o prólogo é até mais sombrio do que boas partes do livro, né? Uhum. É, ainda que o livro tenha passagens mais sombrias, assim, até como no, naquele desfecho, o prólogo ainda acho que ele tem uma carga bem mais pesada, né? É, mesmo assim, ele é um pesado e me passa uma sensação semelhante das coisas que os caras lá da droga da obediência passavam quando eles estavam em apuros. Então é uma coisa que um adolescente, um pré-adolescente lê, ele vai falar, nossa, cabuloso, não sei o quê, mas não é proibitivo, não chega claro. A ser, né, uma coisa, putz, meu pai não vai deixar eu ler isso aqui. Não, ele tem um limite, né? Eu sempre tomei cuidado com esse limite para que realmente atinja o público-alvo, que é claro. A partir dos 13 anos, mais ou menos. Obviamente claro. Que tem pessoas mais jovens, eu tive leitores de 9 anos comprando o livro, entendendo várias coisas e me dando, mandando e-mail, mensagem por Facebook, foi maravilhoso, bacana, né? Mas obviamente que a gente pensa assim a partir dos 13, né? Tá, e me diz uma coisa, no caso do Bettina Vlad, tá? Como é que a inspiração veio para ti? Ele veio com uma espécie assim de voz ou veio através de imagens? Olha, é uma pergunta bem interessante, mas eu não sei se eu vou ter uma resposta fácil. Vou pensar assim. Veio assim. Primeiro, eu já tinha essa coisa, pô, eu queria fazer muito uma história de aventura com os filhos dos monstros. Eu já tinha feito um esboço em 2014, em janeiro de 2014, na verdade, onde o filho do Frankenstein seria o protagonista, até então. Que legal. Só que daí eu não consegui desenvolver tão bem na época a ideia, eu achei que ficou meio genérico algumas passagens, apesar da premissa ser boa, e eu deixei na gaveta, mas a minha ideia era uma coisa mais até tradicional, né? Tipo um Harry Potter, sem muita singularidade, né? O que eu digo com singularidade? Eu falei, poxa, quando eu tive um insight por Bettina Vlad, eu resgatei essa história, eu já tinha feito algumas leituras de Percy Jackson, que eu achei legal, de usar o lance em primeira pessoa, por isso que eu acho que a resposta vai mais no sentido da voz do que no visual. O visual veio depois e foi muito importante para toda a concepção, mas a voz realmente foi a primeira coisa que veio, porque assim, eu falei, putz, eu tinha dificuldade em ler livros em primeira pessoa, né? Contos não, mas livros, romances sim, eu sempre tive dificuldade. E eu quebrei esse preconceito, comecei a ler mais livros assim, para me desafiar, e comecei a fazer isso também. Falei, poxa, eu preciso escrever um livro assim, se for a necessidade da história. E era, no caso. Falei, poxa, o romance original do Drácula, do Bram Stoker, foi escrito com troca de cartas e tudo mais. Sim. Então, acho que seria muito interessante se fosse assim, também um diário, né, do Jonathan Harker. Com Harker, aham. Uh-huh. Eu fazendo isso com a protagonista, né? Aí foi o primeiro clique, falei, putz, isso vai ficar muito interessante se eu conseguir desenvolver, né? Aí eu consigo colocar outras vozes, tudo em primeira pessoa, mas eu consigo ter vários ângulos, porque a primeira pessoa limita você, isso sempre foi um problema pra mim. Mas aí quando eu vi esse lance, eu falei, putz, aí eu consigo realmente dar vários ângulos da narrativa, usando cartas, e-mails, notas policiais, trechos de jornal recortado, que foi então que acabou acontecendo no livro e que me deixou muito satisfeito, porque eu encontrei uma solução dentro de uma estrutura narrativa que tem um certo limite, mas por ser nessa estrutura de cartas e diários, isso facilitou para mim então a abrir o leque de diálogo. Daí depois é a parte visual, de pensar os personagens, porque como eu veio dos quadrinhos, e também já fui mais ou menos um desenhista, mas muito preguiçoso, abandonei isso, deixei para quem desenha mesmo nessa... Alô? Tá dando um apito aqui, eu tô com medo de que caia. Ele tinha informado então, pra gente que ele tá com visual... problema no telefone, gente, só informar. Então, quero finalizar sem problema. Eu só vou finalizar isso aqui se desligar, gente, um abraço, mas assim, a parte visual veio, porque vem esse repertório de quadrinho de cinema, e eu realmente quis incluir, né, e funcionou, porque daí chamamos o Michel pra arte, ele conseguiu dar essa cara que vocês conhecem do livro... Enfim, que tá na Amazon com desconto, no site da VEC, para quem se interessar. Tá, Douglas M de Maria, C de Cláudio, T de Thiago. MCT. MCT, que pode encontrar no Facebook para me seguir lá, bater um papo, tá? E conhecer mais o meu trabalho. Querido, muito obrigado pela tua força, pelo teu tempo, tá bom? Eu agradeço muito aí pela oportunidade, Marco. Muito obrigado. Tá, um grande mesmo. Abraço, queridão. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio, nós temos tempo para bater um papo agora. Só finalizar aqui, eu queria também dizer que ele teve contos publicados em coletâneas como Anno Domini, em 2008, Imaginários 3, 2010, Saga 3, Crônicas da Tormenta, 2011, Fantasias Urbanas, 2012, e ele também teve histórias, as histórias dele foram premiadas com o Prêmio Mapa Cultural Paulista em 2001 e também 2013. Então, de novo, agradecer a força aí e o tempo, ele veio voando do trabalho para bater um papo com a gente. Mas, querido, perdão, te interrompi. Fala aí, querido. Eu não sei se você já assistiu, Eu fiz questão de assistir os dois, o Blade Runner e o novo Blade Runner. O novo eu achei um lixo. O novo eu não vi. Olha, um lixo. É mesmo? Um lixo, uma merda, muito ruim. Sabe por que eu tô surpreso? Eu devo ter lido, não tô te mentindo, umas 30 resenhas. E não vais acreditar, 15 positivas e exatamente 15 negativas. Claro, porque tem, daria para ler 500 resenhas, mas eu peguei de gente que eu confio. Muito, né? Ruim. 15, sem mentira, 50%. Positivas e 50% negativas. Por que tu achaste ruim, querido? Tudo. É um negócio sem pé nem cabeça. Não tem nada a ver com o primeiro. Com assim? O primeiro não tem absolutamente nada a ver. É um negócio sem pé nem cabeça, sabe? Tá muito ruim, muito ruim. E vixe só, né? Apesar de muita gente não sabe no Brasil, mas esse filme, quando foi lançado nos Estados Unidos, na América do Norte, ele não se pagou. Ele, na verdade, foi um filme que, depois de tornar um filme de culto, né, com muitas reprises e tudo mais, daí sim ele ficou tão famoso, né? Então, o que esperaram, né? Esperaram todo esse tempo para fazer uma sequência, e a primeira coisa que pensaram, o que é? Olha, como não fez sucesso lá no original, mas tem um histórico de sucesso desde então, né? A sequência vai ser sucesso. Não foi sucesso. Muito a sequência. E tu gosta muito do primeiro? Muito. Muito, ah, tá. Muito. Principalmente aquela cena do androide falando pendurado aonde as luas que ele viu, aqueles olhos dele, aquilo é... Orion, né? Orion, é. Né? Dos Anéis de Orion. E não vai se acreditar, improvisado pelo Rutger Hauer, sabia? Eu gosto muito dele. É, agora... aquele texto dele no final é improvisado por ele. Mas agora, fala aí, querido, ô, Marco Antônio, eu vou tocar uma música aqui para livrar você um pouco de Kate Bush. Música... Eu achava que ia ser Kate Bush, mas não, vamos lá. Não, uma música... Tá. Não, eu não faria isso com um amigo, de maneira... Uma não, música não, que eu não, acho, não agora. Eu acho lindíssima. Você conhece a música, não sei se você vai lembrar do grupo. Vamos ver. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Baby, those raindrops keep falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. Said I didn't like the way they got things done. Hey, sleeping on the job. Falling on my head, they keep falling. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Oh, yeah. Nothing's worrying me. will soon be turning red. 'Cause crying's not for me. Hey, I'm never gonna stop the rain by sitting here complaining. Don't let you worry me. Tal, Marco Antônio? Quem é? Quem era que tá dando? Uma voz... Four Tops. Hã? Four Tops. Uau! Uau! Uau! Não conhecia essa versão. Dá pra ver que era uma... dá pra sacar que era uma voz de afro-americano, um afro-inglês. Mas, nossa, olha, essa canção, né? Obviamente, o original do B.J. Thomas, se eu não me engano, proporcionalmente falando, fez mais sucesso até no Brasil. Sim. Né? Ele é mais popular, a carreira dele é mais popular. Ele tem uma carreira mais até popular no Brasil e na Argentina, eu sei. Mas eu não conhecia essa versão. De quando, que ano que é essa versão? 1970, do álbum Changing Times. Uau, uau. Cá pra nós, eu vou colocar contra a parede agora, mas compara as duas. Essa. Prefere essa? Essa, né? Essa. Ah, tá, porque eu gosto bastante do... Eles chamam de twang, que é o sotaque, a pegada country, que tem a voz, né, a pegada caipira, digamos assim, que tem o B.J. Thomas. Eu acho a versão dele muito, que é a versão original. Não, muito eu bonita, acho, né? Linda também, eu acho... Agora, uma coisa, eu me lembro que um amigo meu, até Deus o tenha, americano, me contou uma vez nos Estados Unidos, ele odiava, não a canção... Mas a gente tem que reconhecer o uso dela, apesar de ser uma cena super bonita, do Butch, essa não tem pé nem cabeça, né? Não, não tem. Naquele faroeste ali, começa a andar de bicicleta, começa a tocar aquela música do Butch, mas assim, falando sério. Não, não tem nada a ver. Ele tá tão encantado, né, com o carisma do Paul Newman, da Catherine Ross e do Robert Redford, que a gente... Tudo bem, mas se a gente for analisar, por exemplo, se tu não estiver adorando o filme até aquele momento ali, o filme para... O filme meio e acaba morre ali. Filme, porque não tem pé nem cabeça, né? Seria como fazer, sei lá, um filme da Dama das Camélias, daqui a pouco tem uma cena de videoclipe, assim, que não tem a ver com a estrutura. Mas, poxa, que legal, de 70 então essa versão, 1970, né? Do álbum Changing Times. E outra coisa, a original, não a atriz, a Etta Place... A Katharina Ross fez o papel dela, realmente isso. Era muito bonita, viu, a Etta Place. A personagem, a mulher mesmo, né? A mulher mesmo era muito bonita, é mesmo, professora primária. É, né? Muito. Não, que atriz. Boa atriz, e boa atriz, apesar de ela não ter tido uma grande carreira, assim, né? Mas. Então tá, querido, um prazer, então, até a semana que vem. Até a semana, um abraço, Marco Antônio. Um abraço, Antônio. Gente. Valeu. Tchau.